minha zona leste. Não me importa se você chega de carro, ou solta pelo alto pela rua, ou se vem na cagarupa de uma moto, com o vento te fazendo companhia. Não importa se pega o ônibus lotado, ou se vai caminhando devagar. O que importa é o coração que carrega, é isso que pra Deus vai contar. Não importa como você vem, de terno, de chinelo ou de alguém, pra Deus você tem o mesmo valor, filho amado, obra do seu amor. Não importa a cor, o jeito, a direção, Deus só quer habitar no seu coração. Não importa a estrada, o peso, a dor, pra Deus você tem o mesmo valor. Tem quem tem uma mansão enorme, e quem só tem um quarto pra sonhar. Tem quem tenha muito pra mostrar, e quem só tenha fé pra sustentar. Pra Deus ninguém é mais, ninguém é menos, cada filho é único pra Ele amar. Ele olha pra dentro e vê a essência, é a alma que Ele vem restaurar. Não importa como você vem, de terno, de chinelo ou de alguém, pra Deus você tem o mesmo valor, filho amado, obra do seu amor. Não importa a cor, o jeito, a direção, Deus só quer habitar no seu coração. Não importa a estrada, o peso, a dor, pra Deus você tem o mesmo valor. Então vem, do jeito que você está, Ele não vai te julgar, só quer te abraçar. Não existe rico ou pobre pra Ele, só existe um coração querendo ser feliz. Não importa como você vem, de terno, de chinelo ou de alguém, pra Deus você tem o mesmo valor, filho amado, obra do seu amor. Não importa a cor, o jeito, a direção, Deus só quer habitar no seu coração. Não importa a estrada, o peso, a dor, pra Deus você tem o mesmo valor. Não importa, não importa não, pra Deus você tem o mesmo valor.